De zona leste, da 3520. Completa sinal, chama agora sobre 118 para esse sinal, tá? 205, boa. 118 para esse sinal, 9. 95, muito obrigado. Estou em Salvador, bom dia, até 3520, no final baixar de trabalho. 3520, meio de pouso no zero, vento 200, grau 05. Bem, sem nível de pouso, pistola no zero, até 3520. Seu solo aos 40, libera a direita, via Fox, solo em número 21. Na Fox 21, solo com 37. 329, minha certificação, desça para 4 mil pés na chegada a ponto, ajuste de altímetro 1013. Bravo 329, estou autorizado a fumar por um turno de LS XY no 0, desça para 210, altimetro no 0 no 3, reporte estabilizado. 2000, LS XY para a sua ativa 329. Placa final, chama agora a torre 118, décimo 95. 1095, boa. Salvador, bom dia, 5329 no final, estabilizado. 5329 da Trip, continue a aproximação, reporte estreia checado, vento 200 graus, 03 mais. 7, reportará 5329. Livre pouso no 0,2, 0,0 grau, 0,3 mais. 7. Seu solo 10, libere a direita e ataque sua eco. Solo 211. Pode confirmar a eco. Libera via eco, solo 211, seu solo 10. 3. Autorizado o táxi de Alfa, ponto superior. decola, tá 3520, vento 150 graus 049. Estou linha decolada, alto zero. Decolado 27, controle 908. 308, bom dia, tá 3220. 1173, respirador. Decola 1-0, vento 160 grau 059, a aeronave decolou à sua frente e realiza o perfil de saída divergente. Controle Salvador, o TAN 3520. Foi Salvador, o TAN 3520, voltando. 3520, controle 118, 119, decimal 8. É 9-8, ok. 3-5-2-0. Controle Salvador, bom dia. Tá 3-5-2-0, Puca, chama Aracaju. 3-5-2-0, contato radar na decolagem. Tudo para o nível 190 na saída Puca, Aracaju. Ok, sobra 190 na Puca, Aracaju. 173, decolado 29, controle 119, decimal 8. 198, gol 1173. Salvador, bom dia, gol 1173. Contato radar na decolar, estou para o nível 360 na Serra da El, após Leda, direto em Mossman. 360 na Dael, pode ir para a Dael, sim. Autorizado, direto da El, gol 1173. Serra da El, gol 1173. Controle, gol 1173. Gol 1173, controle. Poderíamos ficar livre dessa restrição de altitude a 20 milhas? Livre. Obrigado. Da 3520 da presença autorizada, Alfa Romeo 313. Alfa Romeo 313, da 3520, obrigado. Alfa Romeo 363. 363, obrigado, 3520. Na 3520, chama agora o sistema 3625, 2585, 2545. 2585, graças, uma boa noite. 3520, 2190. Boa. Seria possível coordenar com o centro a prova de bridge com o 973? Uma cancela agora. Ele está transportando o órgão, senhor.